da Amazônia. Hoje eu tô a fim de sentir pulsar mais forte o meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver um novo. Meu amigo Puff, lá de bora, DJ Puff! Só o Rubi me faz esquecer. Ou dançar no delírio do som. Olho pro céu. Olho pro céu e olha o que eu vejo, olha o que eu vejo. Eu olho pro céu e eu vejo uma águia. E vamos dançar no palácio. Pop Som. Águia da Amazônia. Pop Som. Agora é um Águia da Amazônia. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Meu amigo parceiro Isaac do Marese. Oi, Isaac! Chuchu, não vai chorar, Chuchu. Me reaproximar, te lançando meu olhar. Oi, Chuchu. Lindo de corpo. Oi, meu amor. Com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei. Quem sabe canta, quem sabe canta, vai. Joga a mãozinha pra cima! Meu amigo Danilo do Áudio Som. Alô, Danilo! Você e sua primeira dama estão aqui no Pop! Pop Som! Ei, ei! O Pop é o Pop! Alô, DJ Wesley! Isso não são versos tristes. Ruanzinho, pressão, Ruanzinho! De palavras. De um coração cansado de sonhar. Parceiro DJ Elton, de três, a galera do Barão, Naná Bob, já na área, abraço Naná! Só as lágrimas que teimam enrolar. Eu me entrego em delírio de querer. Mas a vida continua e eu tô tentando te esquecer. Bem-vindo, sinta-se à vontade aqui, estão aqui! Águia da Amazônia. Alberto, bora Alberto, Alberto Martins! Alô! Um abraço pra você. É o seguinte, quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não sabe o que perdeu. Quem é que se lembra da época do caldeirão do Alan do entroncamento aí? Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. 5, 4, 3, 2, 1, meu amigo Leandro Multimídia, olá na sua esposa, Márcio Leandro. Águia da Amazônia. Na época que a gente amanhecia no caldeirão, meu irmão. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Cão, é de pare, minha gente, vamos lá. Cachorro logo na TF. Igor Playboy, o Nando de Mosqueiro, Nando! Motona meio quilo, só metade. Ele quer ir jogando no Clube do Remo, tá aqui com a gente! Ei, o pop é o pop. Maquião também, 10 anos de tradição, tá aqui comigo, tá curtindo? Ao vivo no Face, meu parceiro. Amazônia. Vambora embora, mano. Juntar logo o Deus, mano. E a baladeira. Olha o Jordão Belém. O site Melo de Pará. Minha amiga Regina Mega Light. Bora, Regina. Final de semana, tamo juntinho. Meu amigo Chubi nessa gaveta, Chubi. Cine de Benfica, Júnior Silva! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré! Croconeto tá pirando, Neto, Neto tá pirando! Bora, Neto, relembrando! Chegamos no outro lado agora. Nosso amigo Neto lá do Crocodilo, abraço, Neto! Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação! Lembra da Raimundinha, filha cala, fecha as gatilhas. Tem que ficar bom sossego. E claro, a gente não pode deixar de contar a história do Bob. Se não falar desse cara aqui, ó. Dali Betinho, Dali Betinho. Olha o melote do Betinho. Ei, o Pop é o Pop. Tá aí, Betinho, o Pop é que pediu. Do Pop Souza e Pelé para o Brasil. Tá aí, Betinho, o Pop é que pediu. Do Pop Souza e Pelé para o Brasil. Ele é original, não se retorne, finaliza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa. Ele é original, não se retorne, finaliza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa. Ele mexe com você, faz você balançar. Retorna aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Sons de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Retorna aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Sons de Belém para o Brasil. Tecno Show! Tecno Brega. Tecno Brega. Tecno Brega. Davidson Reis. Eu vou. Ei, o Pop é o Pop. Pop Song. Meu amigo Cabo, o Fabinho do Forte, do Babi. Wesley! Lindo de corpo. Quem dera, quem dera. Pensou e Bob, saudade assim! Não, não consigo respirar, se eu te começo a pensar. Vou viver pra te amar, pois quero que eu te defenda. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Amigo Marlon do Krauta, aqui é o Ladino, junto com o Jairo, a Nini lá no Sideral. E quero só te amar. Essa vida é de ilusão. Quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, e quero só te amar. O mundo conhece agora. O mundo conhece agora. O Águia da Amazônia. Aí, DJ Wesley. Aí, DJ Wesley. Solta, solta. Não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Opção Águia, o Águia, Águia da Amazônia. O amor que um dia eu sonhei, encontrei você. Bora, Bombom! Seu jeito de me... Meu amigo Bombom, abraço, Bombom! Meu amigo Rubens também, meu vizinho Rubens! Amor, o homem das centrais, galera da Nike, depois de aniversário de 10 anos, o Troco no Cangar, estão aqui no Pop! Amor é pra valer, me entreguei de coração, pra

queira me mudar. Estou bem. Meu amigo Fabinho, rapaz, era Fabinho do Kraus. Agora é Fabinho do Goldmar. Esse Fabinho é muita hora. Bora, Fabinho! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais. Meu amigo Mulau no Pop Live, meu amigo Fabinho no Pop Live também. Ela é do Live, isso daqui. Estou aqui! Águia da Amazônia. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou, não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Pop Som. Não vou mudar. Já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Não vou mudar. Amor que vai é saudade que vem. Águia da Amazônia. Quando conheci ele chegou bem na hora, moleque. Logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Lindo de corpo. Não demore tanto. Meu amigo Ney, empresário, igualando as Forças Armadas. Fala, Ney! Robson! E tudo, enfim, foi felicidade. O tempo foi passando. Eu quero agradecer a presença, mandar um grande abraço ao nosso amigo grande Hernani Souza. Eu aprendi a ser só de você. Meu amigo Hernani Souza, mais conhecido como Maluco Lanches. É maluco! Sozinho vou sofrer. Há um ganho. Vai, volte logo e não esqueça de mim, o amor é. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Águia da Amazônia. Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. O Arrasta Povo do Pará, o Arrasta Povo do Pará. E tudo enfim foi felicidade. Olha Kelly Souza, bora Kelly! O tempo foi passando e a gente cada vez mais. Meu amigo Jorginho, bora Jorginho! Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. De você. Uma sequência só do Maruco, te prepara. Todo amor que eu sentia por você acabou. Pop, pop. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Manda um abraço especial, meu amigo Neguinho, lá da Maria. Falou Wesley, hoje eu tirei um chapéu pra você. Tocando o baile da saudade no beat certo. Bora, Neguinho, pega a Maria e dança tudo aí. Eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, pode escrever, meu irmão, pode escrever que o Wesley tá tocando saudade. Vamos lá. O Arrasta Povo do Pará. Tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. E aí, Rubens? Um amor mais ousado é de... Tá valendo uma limpeza ou não tá? Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Aquela central do Mike, a do Mike. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Pra te ter uma ideia, ele fez 5 meses já. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. 5 meses que tu não vai lá, desgraçado. Por outro lado, a primeira mulher... E se entrega ao prazer. Olha, galera da Nike, estão aqui bem no bico do águia. É gostoso demais esses momentos. Case o seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Aí, DJ Wesley. Aí, DJ Wesley. Solta, solta. Nessa época aqui, eu pegava a mulher e corria para um salão, porque o magrinho aqui dançava. Quero ver agora! Pop Som! Bora, Ronaldão chegou! Ei, o Pop é o Pop! E o gordinho na jacutinga! Nunca me senti tão magro! Saúde. Sem parar, meu parceiro. E pata, dá não vai, pata, vem aí. Opção Águia da Amazônia. No you sonny, madame I want you no my own love merci, madame I want you no my own. Essa aqui não é pra quem quer, essa é pra quem sabe, vai. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Vai. Luz, cores e um verdadeiro show audiovisual. It's time! Bora esquentar essa banana aqui, ó! This is the rhythm of the night. The night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. DJ Wesley. DJ Wesley. Oh, yeah. Oh, yeah. Passando aí, tem alguém do Paissandu aí? A galera do Paissandu, tem alguém do Leão aí? E a galera do Clube do Remo? E agora? Alô, showman, só faltou liberar o som como tava no início. Ouvindo a gente falar, showman. É isso mesmo, ele tá aqui com a gente. Quero agradecer a presença do DJ Ellison lá do Pop Live. Afinal de contas, ele faz parte de toda essa história. Pop Som, Pop Saudade, Pop Live. DJ Ellison, tá na área. Lindo de corpo. Pop, som. Fala meu amigo empresário Ney, meu amigo Coi. Como é, Fábio? É Coi Fura Olha. E aí, Coi? Águia da Amazônia. É Marcelino, e ele tá aqui, está no Nino, tá pertinho da asa dos águia, garoto. Águia da Amazônia. Fim de amanhecer hoje com o Bob Sonho, junto com o Bob Saudade aqui, joga a mãozinha pra cima aí. Ei, o Pop é o Pop. Pro Flamengo, joga a mãozinha pra cima aí, e o bando de loucos, cadê a galera do Corinthians? Fala Wesley, pega! Isaac do Maré, é lá, Isaac! O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. Feliz, Gilson. vai vir o papai chegar. Não vem o lanche, não vem o lanche. E o Gilson Lanches tá aqui o ladinho. Agora o povo está feliz. Alô, Gilson! O homem que mantém esse corpinho do Puff. Agora é assim, ó. Lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Alô, balaço dos mares! Popisson! Agony Man! Ei, o Pop é o Pop. Popisson. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Olha, gente, domingo, dia 9 de junho, hora das férias. Everybody telling me to. Lá em Vila do Cravo, Concórdia recebe pela primeira vez o Popson aí na Amazônia. Popson e Gilson. I want the whole wide world to know. Equipe vai só no lanche. Nesse dia, frente a frente. Puff e Janerson. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right. And I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you. To every friend and every fan and every... Agradecer a presença, minha amiga Regina, Mega Light. Producer, promoter. Ela falou, Wesley, já vou. Falei, por quê? De manhã eu tenho médico. Mas ela vai com uma latinha de gelada na mão. They give me the strength. É chube, leva a Regina, chube. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Abraço, amigo Alex e Sobrinho. Está aqui, está aqui. Pop Song. É que isso aqui tá baixinho, peraí. Pop Song. Agora. All over America. Come. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every you, to every friend and every fan. Ainda tem amanhã, ele falou. Every reggae reporter, producer, promoter. Jairo! Just like to. Amigo cachorro logo na terra, na cachorro! I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push up through. Garçom Canela! Isso é velha guarda, moleque! Everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Meu amigo garçom comprido. Telling me to. Essa é velha guarda. Comprido, nessa época tu dançava, comprido, ó. Ei, o Pop é o Pop. Tá bem aqui ao lado. Pop Som. Amazônia. Outro dia tava no salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Pega, moleque. E uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do... René! Basta até corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Basta até corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha é um furacão. Alô, garçom. Gilson quer um balde aqui em cima, bem do Ninho. Eu, quem ela é? De onde ela é? Vem, Jorginho, vem. Todos os Açores. Não dá mais pra mim, não dá. Maria das Dores. Suma instituição, sai bom, vinheta, Jorginho. Maguinha, tu parece que a baiana dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha. Maguinha do Sabiana. Basta até corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha furacão. Basta até corpo na canção, toca a radiola, essa maguinha furacão. Opção. Alô, DJ Wesley. Águia da Amazônia. Vem me regar. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. Nossa, meu DJ Danilo lá do Áudio Som e o Luanzinho. Nunca sei quem é o Danilo, quem é o Daniel, tá beleza? É. E ando sobre a terra e vivo sob o sol. Olizinha, meu amigo angolano, galera da Nike. Isaías, ele que tá ao lado, sua esposa Milene, amigo e irmão do Isaac do Marex, vieram conhecer, vieram dançar, vieram se divertir aqui no Pop Som. O mundo conhece agora, o mundo conhece agora, o Águia da Amazônia. Aquele jeito, minha produção, deixa no escurinho agora. Pop Som, Pop Som, luz, cores e um verdadeiro show audiovisual. Ei, o Pop é o Pop. Wesley! É pra dançar! Um beijo que o beija-flor deixa o néctar de uma flor. Lindo de corpo. Sorriso. sorriso que um palhaço espalha com um simples gesto de amor. Um beijo que o beija-flor beija, um néctar de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos. Um choro porque a alegria é tanta. Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar. Me beijar, me fazer feliz com meu... Faltou o nome, você. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver e não ter. Um dia... Um abraço especial, agradecer a presença. Estou... Meu amigo Dinô, é Dinô ou Denô? Por favor. É a... Meu amigo Dinô, ele que faz parte, é presidente dos mototaxistas. Aqui no Junus, abraço, amigo Dinô. Alô, empresário dele! O meu amor. Meu amigo Alex da Maquel, alô, Alex! Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo. Experiência, experiência, talento e agilidade nas mixagens. DJ Wesley, o melhor. Hop, hop, hop, hop, hop, som. Quanto tempo falta eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Me deu o meu troco e pode sair. Na ponta muito, perdão. E eu virar as costas e esquecer de mim. Será, Celemínia? Que eu não sou tua. Alô, Fabinho! Eu quero falar, Fabinho do Grau, né, do Grau? Eu estou procurando um... Meu amigo Fabinho Goldmar! Adriana, tiazinha! Que não precise pagar pra me possuir. Mas essa coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Que eu não sou tua. Com Wesley assim, assim para ó. Eu te amei. Me entreguei. Águia da Amazônia. De um jeito como ninguém jamais se entregou. Lindo de coco. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Me mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Ela! Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. Leviana. No escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. No escurinho. Agora aquela luz no clima, vai. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. Pata, pata. Que será de mim agora se ainda amo só no passinho do gordinho. O teu cheiro ainda está em mim. Pop Som. Não queria que fosse assim. Amar não é. Meu amigo Daniel do Gilson Lancha, abraço você, Daniel. Ouça agora. É possível que o moço é embrocado hoje, né? Tocando. Lateral direito tem o Gilson na esquerda, tá um maluco, moleque. E o gordinho brocado. F10. Na meia. Juju. Hoje quando é abrir. E não vi você comigo. Hoje uma noite de amor. É triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. Naquela época. Ouça agora essa canção tocando. Sei que você vai lembrar entre os que estávamos amando. Por que você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. Bora, soldado, vai, soldado. Liga pra mim. Agora. E faz não me entender. Aí conhece. Que eu te quero. Opis. Águia da Amazônia. Você quebrou. Fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir. Não, canarinho! Garçom canarinho! É garçom bem na guarda, moleque! É o canarinho, é o comprido! Só os bem na guarda, até novo, até novo! Só os bem na guarda! Com seu olhar sedutor, foi você que me encantou. Agora você não liga pra mim e faz não me entender. Que eu te quero. Apaixonei sem saber. Você quebrou. Fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim. Alcançar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor. Sem eu te esquecer. Tu sabes que eu preciso. Águia da Amazônia. Amor igual que eu jamais. Som. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Eu quero estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. É pra dançar. Meu bem, eu te amei, eu me entreguei ao seu amor. O mundo conhece agora, o mundo conhece agora, o Águia da Amazônia. Bora, meu águia! Pop Som. Ei, o Pop é o Pop. O arrasta povo do Pará. Pop Som. A evolução continua, rompendo a barreira do som. Tudo que você presente eu sou, qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Lembrando que sábado o nosso Bob Som Águia da Amazônia, a gente vai estar em São Miguel do Guamá, e domingo lá no Balneário em Mãe do Rio, o nosso Pop, o Águia da Amazônia. E lembrando, gente, vem aí o aniversário do Portal Show, Super Pop Live e Bob Som Águia da Amazônia, os irmãos, a gente vai estar juntos pela primeira vez no bairro do Guamá, numa festa memorável. Eu, agora em maio, 20 de maio, lá no Portal Show, aniversário do Portal Show, com o Super Pop Live e o Pop Som Águia da Amazônia. Essa festa é só aguardar, que a gente vai soltar logo logo nas redes sociais a divulgação aí e convidar toda a família Pop, né, Wesley? E aí, meu irmão? Maluco Lancha, maluco aqui do nosso ladinho. Ao lado. Aqui na esquerda. E na direita, quem tá ali na nossa direita? Gilson Lanches, o pai do Puff.